Salvador, uma boa noite. Uma boa noite, tudo top, tem informação Foxtrot, cruzando no 60. 896, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Sim, 2000 pés, ajuste no 291. Contato radar, subou 230. Sem restrições, 230, Boca, Jambaracaju. Controle de Salvador, boa noite, leve 6746, estão para o Strat. 6746, boa noite, essa identificação desça para 2000 pés, ajuste no 021. 021, 2000, desce direto, 6746. Bruno 7 no 4, chame centro Recife, frequência 12685. Recife 2685, Bruno 7 no 4. Motor 896, Gol, 1 desvio de 20 graus à esquerda, evitando o cúmulo. Autorizado, confirma indicado. 240. Gente, objeto 6746, confirma indicado. Tá cruzando 300, mais reduzindo para 240. 43891, desça para 2000 pés, ajuste no 021. 2000 no 021, pode uma dúvida? Passei o critério. Muito obrigado, vai no dúvida, 3291. 6746, reduza para 2109. 09, 6746. Unidade LS, 896 Gol. Torre 1895. 1895, 96. Web 6746, autorizado LS. Localizado Webjet. Web 6746, Torre 195. 195 à confirma o ajuste para o TAM 3091. Autorizado ele, Santana 3291. Autorizado. Obrigado. Estabilizou o localizador, está 3291 avistando. Torre 1895. 95, obrigado.